Felicidade não fica numa ostra esperando que a senhora vá tirá-la de lá. Está apaixonada pela ideia de felicidade. Mas se uma alegria real aparecer, estará tão fechada em si mesma que não irá percebê-la. Ela resolveu ficar, tava cheia de problemas, mas esquece quando tu. Eu indo pra outro lugar, mas me pede um jeito que ela sabe que eu não vou. Sempre tenta enganar, outra vez com essa história que não tem pra onde ir. Mas sei que quando eu acordar, fico cheiro do perfume, mas não te vejo sair. Não sei se é um vício ou um estado de espírito que você toma de mim. Não sei se o meu erro foi desde o início querer te ter até o fim. Mas hoje o meu medo é o desperdício de tudo aquilo que eu fiz. Não valerem o tempo e o sacrifício. Ela diz que a vida é assim. Ela fala que é amor, oh, oh, oh. Ela fala que é amor, oh, oh, oh. Ela jura que é amor, oh, oh, oh. Ela fala que é amor, oh, oh, oh. Se a vida não funciona, vocês têm que mudá-la. Tá bom, tá bom. Vou ver minha justificativa aí, mas eu vou ouvir de novo. É que eu tenho minha mania, eu não gosto de nada meu, mano. Eu odeio tudo que é meu, tá ligado? Ah, eu sou como todo MC, sei lá, mano, sem confiança nenhuma. A garotada devia correr atrás de você pedindo autógrafo, as pessoas deviam te cumprimentar na rua. Estão olhando o quê, seus bostas?